Já deu a hora então, eu vou acelerar. A noite promete, não tenho hora pra voltar. Tô saindo da sul, zona norte é o destino. Eu tô de lupa preta, pros homens eu sou bandido. Eu vou dar sorte se eles não embaçar, porque todo rolê os cara quer me parar. Vem me perguntar de cana e de farinha. Ô sangue bom, nem tô ligado nessas fitas. Tô firmeza total, ao som do James Brown. Vou pela marginal, depois subir pro terminal. A Fabiola deu um salve, tá esperando lá. Mas que canseira que essa mina me dá. Mas se tudo correr bem e se nada atrapalhar, daqui uma meia hora tô chegando por lá. E o R-Junk me ficou de ligar ao telefone, será quem será? Alô cabeça, tô ligando pra avisar. Vai nessa aí, que eu já vou colar. Tô saindo aqui da leste, eu vou direto pra norte. A festa tá em cima, pode crer, tá forte. Se você chegar primeiro, dá um salve nos mano. Que eu não demoro, eu já tô chegando. Só vou pegar os discos e passar um pano. É nóis, sangue bom, R-Jan desligando. Presença confirmada, 150 na parada. Vai, vai ficar pequena madrugada. Os parceiros lá do oeste na semana me avisaram que lá pelas 11 eles já chegaram. E eu vou acelerar porque a noite tá no clima, tá? E vai colar uma pá de mim, nessa noite eu não perco de jeito nenhum, porque maluco que é, não dorme no zum zum. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Pô, demorou, né, cabeça? Qual que é, né, mano? Faz uma cara que eu tô te esperando. Já tava quase entrando no busão pra vazar e apareceu aquele mano pra conversar. Da onde ele é? Você conhece aquele mano? Conheço sim, vixe, de miliano. Trocamos várias ideias, cara, gente fina. Ia dar um trampo, tava na correria. Ih, trampar que nada, é só conversa. Mó comédia, ladrão de bicicleta. Foi roubar trabalhador lá na estação. Não teve proceder e quase acabou no caixão. Saiu fugido de lá. Saiu a mil por hora e foi parar lá na sul, onde tomou uma coça. Chegou na roda dos mano, pagando de ladrão. Disse que o 57 pra ele era diversão. Não pediu licença, nem disse a sua graça. Logo foi atropelado na porrada. Agora tá aí, sem lugar pra ficar. Deve todo mundo, não tem onde morar. O seu pai, eu sei que ele nunca conheceu. A mãe é a única que tinha mais valor, não deu. Ela também, né, mano? Só queria zoeira. Esqueceu do mundo, caiu na bebedeira. Eu te pergunto quem que tá errado nessa vida. É o mano ou a sua família? É complicado, é embaçado. Mas quem sou eu pra julgar esses fatos? Ih, olha só quem tá colando aí do lado. Esses malucos ontem foram enquadrados. Me lembro bem, tava lá na zona sul, no Opala de placa RDR 1021. Passaram perto de mim e o carro enfumaçado. Os homens ganham a fita e logo os enquadraram. Os olhos envermelhados, a face transformada, caindo na risada. Esquadrilha da fumaça. Revistaram todo o carro e não acharam nada. Revistaram os manos e não acharam nada. Mas cadê o bagulho, ladrão? Não tem flagrante não, não tem flagrante não. Vixe, deram o maior pedido nos homens. Que ficaram irritados, tapa na orelha, come. Como não tinham nada, foram dispensados. Saíram a milhão e o som tá. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tac, tic-tac, zum zum, e os maluco não para de jeito nenhum. Então, ontem eu trombei com aquela prima sua. Que prima? Aquela lá, da rua de cima. Quem falou que aquela mina é minha prima? Foi ela. Né não? Tá vendo a ideia? Eu tava pampa com os parceiros lá da vila. Tamo numa serva de boa no bar da avenida. E me chega essa mina cheia de alugar, pedindo informação, cheia de provocar. Com uma roupa de quem queria, com um perfume difícil de suportar. A maquiagem se destacava no rosto, tava parecendo o finado palhaço burro. Ih, aquela mina lá só da mancada, ficou devendo uns malucos lá da quebrada. Já vendeu o seu corpo em troca de pé de farinha, agora tá querendo pagar de gatinha. E de propósito ela deixa o papel cair, e pra provocar se abaixa pra catar. E como só olhar não paga imposto, rapaziada já ficou de olho. O endereço indicava um condomínio, apartamento 5, casa de playboyzinho. Disse que era um velho amigo de faculdade. Só se ela for formada em vadiagem. Saiu de casa aos 19 de idade. Deixou a mãe sozinha, passando dificuldade. Não quis saber de correria, nem dar um duro no trampo. Quis ganhar dinheiro fácil. Vai vendo, hein, mano. Atualmente trampa lá na zona da meretriz. Falou que tava estudando pra ser atriz. Só se for pra fazer filme pornô. Porque essa mina, ó, mano, só desandou. É mancada em cima de mancada. Ô fulaninha que ficou embaçada. E eu trocando ideia com ela, o que que tem? Era mó oferecida, mas tava tudo bem. Eu tava na minha e ela na dela. Até que a conversa começou a ficar séria. Começou a dar entrada, um 7 e um furado. Achou que eu era quem queria ir pro meu barraco. Foi aí que eu me lembrei do comentário das tia. A rádio, fofoca da vila. Sempre ouvi falar que ela era mó pilantra. Era mó folgada, tinha mó fama. Então eu olhei pro lado, e cadê os mano? Tinha tudo vazado e eu fiquei magando. Aí eu pensei bem, ela vem de jeito nenhum. Porque maluco que é, não dorme no zoom. Tic-tac-tic. Tic-tac, zuzu, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tic-tac, tic-tac, zuzu, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tic-tac, tic-tac, zuzu, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tic-tac, tic-tac, zuzu, e os maluco não para de jeito nenhum. Tic-tic-tac, tic-tac, zuzu, e os maluco não para de jeito nenhum.